Talvez a sua questão não seja uma causa na justiça, um advogado tentando algo para você. Talvez a sua questão seja o relacionamento com alguém. Você queria muito que um juiz viesse e fizesse justiça e colocasse o sujeito, colocasse a madame naquele lugar e você saísse vencedor. Você queria muito que a questão no casamento, na família, lá no emprego, não importa onde, fosse resolvida e que as pessoas vissem que você acabasse sendo privilegiado e justiça seja feita. E talvez o senhor esteja usando esse momento para te mostrar, para nos mostrar que qualquer que seja a instância, basta descansar. O Senhor nos livra dos homens maus, nos protege contra os violentos, contra os que maquinam maldade no coração, contra os que vivem projetando guerras. O Senhor faz isso. O Senhor estabelece julgamento contra o caluniador. O Senhor persegue o homem violento. Porque o Senhor concede justiça ao pobre. O Senhor concede sustento ao necessitado. Não importa qual instância, talvez você esteja nessa condição de ter que colocar diante do Senhor: Tu és o meu advogado, Jesus. Tu és o juiz da minha vida. E eu quero descansar no Senhor. Eu quero liberar meu coração de toda mágoa, de todo rancor, de toda opressão, de toda busca por eu quero justiça, eu quero... O Senhor vai me contemplar e o Senhor vai abrir uma porta, começando por me ensinar como proceder coerentemente com a tua palavra, porque eu sou o teu justo e eu vou louvar o teu nome e eu vou habitar na tua presença, porque eu verei o Senhor conceder justiça e sustentar a minha causa. Eu quero descansar, eu quero liberar meu coração de toda apreensão, de toda ansiedade, de toda busca na força do meu braço, pelo meu direito no casamento, pelo meu direito na casa, pelo meu direito no trabalho, pelo meu direito no vizinho. Eu quero, Senhor, liberar meu coração, eu quero viver liberto, descansado. Se você quer declarar isso ao Senhor, tem algo específico, sai do seu lugar e vem aqui à frente. E nós vamos orar com você. Eu quero liberar meu coração. É um atrito com alguém, é um relacionamento, é algo que eu poderia ter me dado bem naquela empresa, mas fulano não me ajudou, meu tio não fez, minha tia não fez, é o meu pai, minha mãe, aquele meu vizinho, alguém que fica aí como um cadeado na sua alma, te prendendo, te laçando. Você vai descansar no Senhor. O Senhor vai te guiar naquilo que é instância humana, naquilo que o juiz vai fazer, naquilo que o advogado vai fazer. O Senhor vai te guiar naquilo que tem que ser escrito, naquilo que tem que ser apresentado e principalmente naquilo que não precisa ser feito. Porque o Senhor vai responder à necessidade de cada um. Se você tem uma questão, seja algo da justiça, seja algo com alguém, com você mesmo, põe no diante do Senhor. Senhor, a partir de hoje, eu te contratei como meu único advogado para essa causa. E eu entrego minha papelada, meus documentos, minha ansiedade nas tuas mãos. Talvez não seja uma questão da justiça. Talvez seja uma questão do relacionamento com alguém. De algo que você gostaria que tivesse acontecido na sua vida e nunca aconteceu, e aquilo fica lá remoendo, aquilo fica te amargurando, te amarrando a alguém, te amarrando a uma situação passada, e acaba que você não prospera mais, não caminha, não cresce, e você está liberando isso diante do Senhor. Eu quero que o Senhor cuide desta área da minha vida. Talvez você tenha que dizer: Senhor, eu nunca imaginei que o Senhor fosse falar nesse assunto hoje, que o Senhor fosse mexer nisso na minha vida. Não podia imaginar nunca que o Senhor ia tratar disso na minha vida aqui na igreja. Mas eu reconheço, Senhor, que Tu és o Senhor da minha vida e que Tu tens interesse em cuidar de todas as áreas. E eu quero me libertar de toda ansiedade, de toda opressão, de toda carga, de todo fardo, de toda preocupação, de toda ansiedade. Eu quero entregar nas tuas mãos toda a minha correria, todo o meu desespero, toda a minha busca. E nesta hora, Senhor, eu quero pedir que o Senhor intervenha com o teu poder. Pai, nós oramos a ti. Nós colocamos no teu altar nossas vidas, cada vida que está aqui diante do Senhor, cada um que está ouvindo este testemunho. E, Senhor, nós estamos declarando no nome do Senhor Jesus. Nós desatamos nos céus tudo que o maligno amarrou, seja através de um rancor, de uma raiz de amargura, seja através de um entendimento humano, carnal, de que tem que correr atrás dos seus direitos, tem que buscar. Ó, Senhor, não importa como, nós estamos desatando o que o maligno amarrou, atou, para amargurar, para prender, para obstruir, para pesar, para impedir alguém de crescer, de caminhar, de prosperar, para manter alguém preso, amarrado, encadeado, Senhor, por anos da vida, contra alguém, contra uma situação, em nome de Jesus, quebramos isso nesta hora, em teu nome nós quebramos isso, na alma, na mente, no espírito, no corpo de cada vida aqui. E estamos pedindo ao Senhor um sinal, manifesta o teu poder, Senhor, manifesta a tua glória, a tua graça, trazendo algo inusitado, algo que seria impossível imaginarmos, impossível pedirmos, algo que supera todas as expectativas, algo que descobre um caminho no meio de pedras, no meio de curvas, no meio de abismos, um caminho maravilhoso que conduz à solução, que conduz à paz, como no testemunho do Reginaldo, paz, harmonia, solução efetiva do Senhor. Em teu nome nós oramos, em teu nome nós cremos e declaramos a vitória. Nós estamos invocando o Senhor, Pai, estamos te pedindo, manifesta o teu poder, a tua glória. Glorifica o nome de Jesus na vida de quem está aqui, na vida dos que estão ouvindo esse testemunho, na vida, Senhor, aonde estiver alguém ouvindo agora, em nome do Senhor Jesus. E nós te agradecemos, porque o nosso trabalho é testemunhar e proclamar. E se fazemos isso, o teu Espírito vem e atua com toda liberdade. Então nós te agradecemos, porque agora o Senhor vai atuar com toda liberdade sobre a vida de cada um que está sinceramente entregando as tuas mãos nesta noite, neste lugar, no momento em que ouve esta ministração, para a glória do teu nome, Jesus. Para a glória do teu nome, Senhor.